3891, no livre até o Falcon 8. Hotel 8. Tá 3891. Salvador, boa noite. Ouro 896, informação Delta. Ouro 896, sendo de educação, desse mantendo 060, chegada a Mari. 060, chegada a Mari. Ouro 896, ainda preciso 159, ok? 7. processador 3520. 3520, completo final, chame torre 118, décima meia dúzia. 2 meia dúzia, torre 3520, bom dia. 1154, controle. Confirma para 1154. Isso é para 2 mil pés. Ajuste a última entrou no 0112, informe final LS X-Ray. Brasil, 2012, para falar IH. Não, vou. 1116, desse mantém 3 mil pés, ajuste de última entrou no 0112. Simbra, baixado e travado, TAM 3520. 3520, pouso autorizado, pista 10, entre 120 graus e 7 nós. Simbra, pouso na 10, TAM 3520. Entrando em Boronó 816, amplitude da redução, vai passar a ETAP um pouco acima dos 50, ok? 7. Sol 3520. Sol aos 44, táxi via Kilo, pátio 3, portão 5. Kilo, pátio 3, portão 5, 3520. Portão 5 do pátio principal aqui. 35 do pátio principal, 3520. Autorizado, 2000 pés, gol no 8 no 6, ajuste 1012, informe estabilizado. Localizador, gol 4. Passador no completo final, Jumetor. 118 decimal, meia dúzia, gol 1154. Vai chamar 118, meia dúzia, gol. Prossiga que mandou pra torre. Gol, ONU 854. UNO 154. Baixado travado. Baixado travado. Gente, UNO 154, pouso autorizado, vista 10, 21, 30 graus, 79, 7. Ele pousa, gol, ONU 154. 7 a 2 milhões da posição do UNO, completo final, chame torre, 118, décima meia dúzia. 2,5, obrigado. Salvador, boa noite, Bono 8 no meio, final da 1 a 0, baixou e travou a 3 milhas do Índia Serra. Boa noite, no meio, boa noite, é o número 2 para pouso, agora ele está livre, o time é 3.2 agora. É, sinal 8 no meio, aguardando. Corona 54, no solo 51, libera a direita. Taxi pelo pátio 3, pátio 1, portão 11. Pátio 3, 1, portão 11, conosco 4. Norte no meio, pista livre, pouso autorizado, vento no 20 graus, 9 nós. Norte livre, pouso 00, no 8 no meio. Sala 54, ingresso no pátio 3, após Finger 3, pátio principal. É 3, pátio principal. Portão 3 do pátio principal. Portão 3. Papá, Charlie Tango Papá, senhor de identificação, voe ITAP, desce, mantém 050, ajuste o altímetro 10012. Ok, manda ITAP, descendo para 050, o Charlie Tango Papá. Siga. Solicitando autorização de reboque para a posição número 10, com monitoramento aqui da Infraero Fiscal de Bate. O Gol 1, passa autorizado para ele por 1-1. Afirmativo, livre até o portão 11. Livre até o portão 11. Gol, Golf, Bravo Uniforme, aguarde a passagem de Boeing da Gol, a retaguarda, posto autorizado, reposta ao término. Positivo, aguardando a passagem do Gol, logo após iniciando, eu reportaria o término. Alcântara, Salvador, boa noite, bom dia, tá? 368, informação Delta, usando 2100. É 3658, aciona identificação, vou na ponta da posição ITAP, desce mantém 050, ajuste 1012. ITAP 3050, tá? 3058.